bebida, as treta e vagabunda, minha vida é assim. Uns camarados, mas vi no dia pra viver, um moleque pra criar. E uma pistola carregada e a noite pra roubar. Mas vamos lá que eu quero ver quem é que vai falar de paz. Não sou ninguém, não. Sou mais um da plateia de violência e miséria. É que resume a minha vida entre zuca, maconha e filhos de cocaína. Tentar um trampo e pra igreja e ser um cara direito. Testemunhar pros irmãos que eu era um maconheiro. Mas um fudido do mundo que encontrou a luz. Mais um soldado alistado pro batalhão de Jesus. Infelizmente fui fraco, voltei e tô aqui na rua, vendendo pedras de crack, morando com as vagabundas, fazendo as minhas tretas. Botei um filho no mundo, mas nunca dei assistência. Mora com a mãe, tá estudando, não puxa minha linhagem. Graças a Deus, meu moleque, não tende pra malandragem. Vai ser um cara estudado, quero pra ele outros rumos. Fique longe das ruas e não seja um boca de fumo. Como eu sou, e essa porra um dia vai me matar. Já tentei de toda forma e não consigo parar. Sou um trem desgovernado, sem estação de parada. Sou um louco armado, rodando nas madrugadas. Aquele vulto que segue pelas noites adentro. Franzininho, magrinho, de gênio bem violento. Nunca fui muito querido, já meti altos assaltos. Bicho solto na rua, andando sempre canado. Então, tem uns fulano que evito, confronto comigo. 22 de idade, no lombo dois homicídios. Ninguém nasceu pra semente, essa é a grande verdade. Tem uma parte chegado que tá guardado nas grades. Vai, maluco, vai, tô vendo tudo outra vez. Você chegou aos 22, não vai chegar aos 23. É vacilão, tipo esperto, vive dando brecha. É rapidinho, dois tempos já toma um tempo na testa. Não, não, porque essas porra acontece. Um patuá na carteira e pro santo eu rezo uma prece. A proteção vem do alto, vem. Quem sabe um dia chega e eu me afaste das tretas e vire um cara cabeça. Mas olha aí que tem uns malucos que não botam uma fé. Eu quero que se foda, não devo nada a ninguém. Falo da minha vida, das coisas que eu penso. Nunca fui muito chegado a papo de sentimento, amor. E essas porra toda é cada um pra si e o resto que se foda. E na calada da noite, um giroflex ligado numa quebrada qualquer. Eu sei o que me espera. Tomar uns cola da polícia tá virando rotina. Suspeito número um das abordagens sofridas. É, não sou o tipo bandido, defensor da favela. Sou mais do tipo dos penetra que entra em qualquer festa. Ah, maluco, aqui não tem pra ninguém. Sangue bom na minha deixa, eu mando pro além. Da minha mãe, coitado, eu sou o filho querido. Sem defeito nenhum, sou o caçula dos filhos. Mas enquanto o mundo vai girando, eu vou girando ao contrário. Mas não aconselho que ninguém entre no meu embalo. Tô nessa porra dessa vida e sem mais nada a perder. Considerado finado, só tô esperando morrer. Esse maluco marcar, vai acabar no inferninho. O pique é sujo demais, vai encontrar rapidinho. 22 de idade, pro santo de pilantragem. De quem se mira no exemplo, não vive nem a metade. Andar comigo não vira, eu não tenho o dom do afeto. Dos camarada que eu colo, eu conheci nos boteco, boca. E nas quebradas do mundo, é só gangueiro puto e cinco boca de fuma. No passado então, meu mano rato morreu. Esse ano, ano que vem, quem sabe seja eu. Sei lá, maluco, e aí? Meu tempo tá contado. Tem uns fulano rezando pra me chamar de finado. Já fiz loucuras demais, mas nunca quis sossegar. E o filho cresce, pai morre sem nada pra deixar. E é meu futuro, eu tô vendo, mas eu ainda tô vivo. Com meu calibre no esquema pra me manter garantido. Nas fitas, nas tretas, então nas putaria. Mas meu moleque não vai ser o que eu fui um dia. Já disse tudo, maluco, e vou abrir meu gás. Quem sabe a morte no meu caso tem um nome de paz. Diga aleluia, Adonai, e cante um salmo. Pegue sua Bíblia e ore que é pra tentar ser salvo. De quem na vida só tinha uma quadrada. 7,65 brilhando e com pente cheio de balas. Cantei a pedra do jogo que eu já sabia o final. Perdi a voz da razão, banquei um cagapau. E o que restou da minha vida só o abraço da morte. Nem sei de anjo da guarda que muitos chamam de sorte. Acabou, é o fim, restou a dor da família. Mas meu moleque não vai ser o que eu fui um dia. Quem planta ventos com certeza, tempestade é o fruto. Restou meu filho então, e a minha família é de luto. Duas vezes.